Cidadão 9970. Cidadão 9970, número 3 para pouso, continua a prestação, aguarde a transição, senhor. Bom, 87, espera 2 no PES, ajuste no 021, revisando para 1709. E descida para 2 mil PES, ajuste no 021, no redução 1709, gol 1897. 51, libera a direita, táxi aprovado via Alfa, chama ingresso até com o Juliette nesta frequência, gol no 607. Ingresso na Alfa, chama a Juliette para 607. Check 3. 5973, pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus, colo no zero norte. No 5, complexo na torre 118 decimal meio. 18,5, vai chamar. Adeus. 7 da companhia, mantendo 1509 graus. Sentindo, vindo, volo 897. Pronto, copy agora? Vou local, mil pés direto aprovado, decola a pista no 7, curva esquerda, corredor forte, controle 1208, 5075, transponder, Papa Romeo, Mike Charlie Yankee. Charlie Yankee 5075, transponder, aguarde para decolagem. Rio 5973 no solo 53, libera direita. Táxi aprovado Alfa Kilo Pátio 3 nesta frequência 5973. 5973 Alfa Kilo nessa frequência. Corre, gol no 7 no 5. Gol no 7 no 5, continua aproximando. Gol no 7 no 5 avistado, continua aproximação, aguarde transição, senhor. Guarda no 7 no 5. Cidrão 9970, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, com 10 norte, Cidrão 9970. Panele pouso, abaixar travado, panele pouso, pista 10, Cidrão. O Mike Charlie Yankee, o senhor vai ser autorizado a decolar, depois deverá manter a perna contra o vento da pista 10, aguardando para através, ok, senhor? Que atenta a exterior turbulência do Boeing da Sideral, acabou de cruzar a pista 1-7, o senhor tem livre decolagem, pista 1-7, vento 1-40 graus com 1-1-9, ajuste 1021. Afirma o senhor, a Cordeira Azul Elefa é a sua subida, 360 tem aprovado. Aguarde para a cópia 5898, chame quando pronto for o posicionamento. Confirmando, é Árvore Elefa? Árvore Elefa, correto. Ok, está aguardando. Sideral 9970 no solo 54, libera a pista próxima à direita. Táxi aprovado Alfa Kilo Pátio 3 nesta frequência 9970. Sente, livre a pista à direita, Alfa Kilo e Pátio 3, Sideral 9970. Sobre Salvador, 3171, box 612, puxa acionamento. Ciente, aguarde um minuto. Papa Romeo, Mike Charlie Yankee decolou 55, curve agora à esquerda. Mantenha a perna contra o vento, pista 10, aguardando para girar através o Mike Charlie Yankee. Copiado Yankee, reporte quando alinhado e pronto para decolagem, Mike Charlie Yankee. Nada Juliette, para 607. 1607 da Gol, autorizado ingresso para o portão 09. 09, para 607, mantendo. Gol no 7 no 5, cheque trem, pouso autorizado na pista no 0, vento no 5, 0 graus, 1 dúzia de nós. Autorizado, pouso, pista 10, 7 ok. Está estabilizado e ela é 6 no 0. 1897 completo semi a torre, 118 desse momento. 1186, 1897. APSA 6570, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, APSA 6570. Salvador, bom dia, boa noite, 97. Sinal ILS, já que fez abaixado, está lá, está passando o índice Serra. 1897, tráfego avistado, número 2, para pouso, continua aproximação, aguarde autorização, 1897. Boa autorização, boa noite, 97. 3171 foi autorizado a passar a cauda um Boeing da Gol em direção ao portão 9, após a passagem do mesmo, tem livre para o estacionamento de metáxi, o TEN 3171. Atento ao tráfego aí, autorizado, e vai informar com o próprio táxi, o 3171. No 7, no 5, no solo, os 4-4, libera a pista próxima à direita. Táxi aprovado via Alfa, chama ingresso, táxi e Juliette, nesta frequência, igual no 7, no 5. Alfa à direita, nesta frequência, 7, Alfa, via Alfa. 8-5-8-0-8, pronto para cópia? Afirmativo. Brasília, 360, aprovado, Abrazul, no 7, decolagem, pistão no 0, curva à direita, subida Arbor, até a posição Elefa, controle 1-2-0-8. Aciona 51 no 7, o objeto é 5808. Brasília, 51 no 7, correto, 5808, portão 5, chama e puxa o estacionamento. Gol 1897, check trem, pouso autorizado na pista no 0, vento de 1,60 graus com 1-3 nós. Pouso autorizado na 1-0, na pista embaixada, travado, gol 897. Confira, a pista está molhada? Negativo, senhor, pista seca. Obrigado. Bianchi, aguarde somente a passagem do gol na pista 7 agora. Mike Chalian, que atenta exterior turbulência do Boeing da Gol, acabou de passar a pistão 7, livre decolagem, vento 1,60 graus, 1,19, ajuste no 021. Ok. No 897, no solo 59, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso Taxi Juliette nesta frequência, gol no 897. Essa direita via Alfa vai reportar nesta, para Juliette, gol no 897. Gente, 1,60 graus, 1,19 agora, senhor. O meu Mike Chalian, que decolou agora ao 00, chame agora o controle de Salvador em 1-2-0, decimal 8. Tenha um bom voo, Yankee. 1-2-0, 0, 10, 8, possibilidade de cruzamento no ponto médio da 10? Afirmo, senhor. Tem possibilidade. Autorizado. Autorizado o cruzamento. Mike Talian. Mike Talian, que, por gentileza, cruze na minha frequência e aguarde para transferência do controle. Quieta. Sete Bruno, 715, tem autorizado ingresso na Juliette, portão 02. Parabéns, sete, boa. 70, completa que é minha torre, 118, decimal 6. 76, até mais. Magalhão, 3 horas e 57 de autonomia, com 186 a bordo para o site. Meia Galeão, confirme somente a autonomia, senhor? 3 horas e 57 minutos. Copiado, senhor. O senhor tem táxi aprovado via pátio, observando a aeronave da Gol Varg ingressando a pátio principal, após Índia Alfa, ponto de espera, pistão 0, ajuste no 021, chame pronto para o decolagem, ponto de espera, pistão 0, então 3171. Pátio Índia Alfa, atendo aeronave, vai chamar quando pronto, o ponto de espera 010, está 3171. Papa Romeo Mike Charlie Yankee, avistado cruzando a pista, chame agora o controle Salvador em 120.8, tenha um bom voo, Yankee. Obrigado, controle 120.8. Varga, estrou. Para feedback acionamento, L5808. Portão 05, ciente, aguarde aproximadamente 3 minutos para o seu push, o Upjet 5808. Gol 1897, roda passagem ao TAM após ingresso, portão 03, ok? Roda passagem ao TAM após ingresso, Juliette, portão 03, gol 1897. O 5808, foi autorizado ingresso no pátio principal, um Boeing da Gol, após o mesmo ingressar no portão 3, o senhor tem livre pushback acionamento, chame táxi 5808. Salvador, bom dia, Psa-Cargo 6570, passou externo, baixou travão. Bom dia, Psa-Cargo 6570, tráfego avistado, ajuste no 021. O senhor tem pouso autorizado, senhor, na pista no 0. O vento agora é de 170 graus com 08 nós. Gente, livre pouso 190, Psa-Cargo 6570. Bom dia, 4069, informação Fox correta. Aguarde para a cópia Campinas, senhor. Eu tenho aprovado o nível de voo 360, para Faridael Lida Bridge. Faridael Lida Bridge, 360, aguarde para a cópia 4069. A intenção é interceptar nossa linha de voo aqui próxima a Camaçari, ok? Estamos aí voando na proa 030 para interceptar mesmo. Excelente, de fato, nessa cruzada 3-0, o senhor tem que estar com mais de 1.200 pés devido à área proibida de Camaçari. Tá ciente, já está mantendo 1.600. Chegou 1.400 no radar. 3-1-7, no tempo, pronto para a decolagem? Cargo 6570, no solo 06, libera a pista próxima à interseção à direita, Táxi aprovado via Alfa Kilo, faixa 3 nesta frequência 6570. Você vai livrar na final, na Golf? Pois Alfa Kilo, faixa 3, foi escutado, tá caro 6570. Excelente. Então, 3171, a Lima tem cabeceira 90 inicialmente? Zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5123, azul 40, menor. Autorizado então para Campinas, nível de voo 360, UP Zulu no meia até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, depois após plano de voo. Bola pista no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge. Aciona 5123, eu transpondo o controle operando em 120, decimal 8, azul 40 menor. Protegimento correto, azul 40 menor, no portão 8, chame campo para o curso de treinamento. Semana pronto, chame campo para o curso de menor. 1021, vai portar estabilizado, 9085. Júnior 71, decolado em Salvador 09, chama o controle 120, décima 8, bom voo, bom início de semana. 08, pra mim, 3171. Salvador, bom dia, tá 3171, decolona da El. TAM 3171, contato radar decolagem, estou para o nível de voo 360, saída da El Leda Bridge. El Leda Bridge, 360. Oi, já está, eu sou 3171. 3171, manda ela. Estabilizou 908 da Gol. Pô, 9085 completa, chame a torre, 118 decimal 6. 186, gol 9085. Região, até o ponto 0.0, ajuste no 021. Ponto 0.0, chame a torre, 118.6, dúzia, objeto 508, bom voo. Autorizado em Alfa, no ponto 0.6508. Dois Salvador, bom dia, o gol 9085, final 10, baixar travado. 19085, tráfego já avistado, 1021 no altímetro. Perdão. Altímetro no 021, no vento no 60 graus com 07 nós, livre pouso, pista no 0. 1060 com 7, livre pouso, 10, gol 908. Salvador, gol 1804, autorização Galeão, frente da Juliette, correção Foxtrot, portão 10. Por gentileza, 121 decimal 9 para autorização? Confirmo 219? Afirmo, 121 decimal 9. 219. Salvador, muito bom dia, o total 9910. Perdeu contato com o centro, está autorizado até o 150, está cruzando 70. Total 9910, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada é a mais. Aciona a ident, desce para o 050, pode o voice up? Pode direto tap, total 9910. Direto tap. Da LED 5108, 5124, responder. Boa noite, 04. Correto, reporta 3. Vai reportar. O 085 solo ao Zuno 5, taxi à direita, Alfa Juliette, portão 05. Direita, Alfa Juliette, 05, gol 908. Tan 3171, chame agora o centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. Confirma a frequência, por favor, 3171. 125, decimal 1, secundária, 133, decimal 25. 251, 3325. Muito obrigado, até um bom dia. da Web tem livre decolagem, pistão no zero, vento 140 graus com 12 nós. Unidade de teatro 5808. 3859, acionando a identificação, chegada bom. Desça para 4 mil pés, ajuste 1021. 4 mil pés, 1021, noção 3859. Mantendo o perfil, TAM 3859. Então é, mantendo o perfil, TAM 3859. Oito da Web, aos 18 decola, chama o controle no 20, décima 8, bom voo. 28, obrigado, até a volta. Bom dia, Web, gente, 5808. Web 5808, contato radar na decolagem, soa para o nível de voo 360, saída Arbo Elefa. Arbo Elefa 360, obrigado. Feedback, acionamento azul 4069, posição é a número 8. Azul 4069, obrigado. Feedback, acionamento. Livre, feedback, acionamento, enquanto ela está 4069. É o 1607 com a instalação Golf para qualquer barulho. Guarulhos, autorizado nível 360. Repesulou no meio, decola pista no zero com a direita. Na ida da Eule da Street, controle 120.8, aciona 5130. Para 2 mil pés, ajuste no 021, está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2 mil com 1021, reporte não estabilizado, total. Controle, bom dia. Mais uma vez o MGT 5808. Na medida do possível, haveria a possibilidade de a gente voar para o Diofito? Direto? Voa direto Elefo, o 5808, aguardando o Fito. Elefo aguardando o Fito, muito obrigado, hein?